Olá, pessoas do mundo. Bem-vindos ao quinto episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Dessa vez eu lembrei o número. Fala é oi, Rê. É o quinto mesmo. Ah, oi. Eu sou o Tia, sou seu host. Essa é a Rê. Oi de novo. Oi de novo. É, a gente tá aqui numa sessão do Homem-Aranha. Incrível Homem-Aranha, Superdente Homem-Aranha. Eu não sei qual é a tradução. Ai, como que é mesmo? O Espetacular Homem-Aranha. Então. É isso? É isso. Acho que é isso. Não sei. É. É, vamos lá, ei, o que você tá achando desse filme? O que você tá esperando do filme, né? Ah, tô curiosa, quero ver se é melhor que os outros, dos primeiros que fizeram. Tô curiosa, só, e você? É, eu tô com medo desse filme ser uma merda. Mas eu gostaria muito que fosse um Homem-Aranha melhor do que o Tobey Maguire. Porque o Tobey Maguire tem cara de babaca. Isso, eu tô curiosa. É, eu também tô curiosa. Não sei, vamos ver se o vilão, o lagarto, aguenta um filme inteiro. Porque ele até no gibi, no desenho, era meio mambembe. Mas vamos lá, é isso aí. É, galera, fica aí com o trailer que daqui a pouco a gente tá de volta. Você vai ficar com seus tios por um tempo. Nós temos que fazer uma coisa. Eu quero ir com vocês. Vamos. Então, fale um pouco sobre sua vida, Sr. Parker. Não tenho muito para falar. Peter? O que está acontecendo? Pronto para ser Deus? Tem alguma ideia do que você é realmente? Todos temos segredos. Os que nós escondemos e os que são escondidos de nós. Bem, pessoas, chegamos agora à segunda parte do quinto episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Episódio em que eu e a Rê fomos ver o sensacional, maravilhoso, espetacular, fantástico Homem-Aranha. Você ia falar o... Eu tenho todos os adjetivos do mundo, porque eu não sei traduzir o adjetivo original. E vamos lá, Rê, o que você achou do filme? Ah, eu gostei, porque foi melhor do que os outros. Gostei do cara que fez a Homem-Aranha. Andrew Garfield. É, não sei o nome dele. Eu achei que ele fez melhor que o outro. Eu gostei. Assim, eu não sou grande, eu nunca me utilizo, eu não sou, né? Mas eu tô aqui de paraquedas, não sei se percebeu. Não, eu tô aqui de paraquedas. E segundo as pessoas me falam, esse filme ele tá mais fiel ao super-herói, né? Ao Gibis. Sim. Do que os outros filmes. Os filmes, o cara, o ator é um bosta. Fica com raio a cara de bunda dele. E as pessoas saíram com raiva, eu acho que esse ficou melhor. Não, na realidade eu acho que assim, nos primeiros filmes, né, a outra saga do Homem-Aranha, foi meio tipo, ah, é o que tem pra hoje, sabe? Ninguém falou, ah, nossa, Tobey Maguire, que merda, nossa, que bom. Falou, não, tá aí, é o que tem pra hoje, então tá tudo bem, né? Ele é o Homem-Aranha, foda-se. Não, nos outros eu não sei, mas eles explicavam mais, assim... É, explicou melhor da onde que ele veio, como que os pais foram embora. Não, quase não assim, toca no assunto. Eu vou. Tudo que eu falar aqui, gente, vocês têm no gibi, então não vai ser spoiler. Ah, é pessoas, Homem-Aranha não tem spoiler, tá? Tem, gibi. Tem uma coisinha ou outra que eu vou esconder, porque eu sei. Mas é porque não aconteceu no filme, então eu não vou falar a respeito. Mas em tese, Homem-Aranha, todo mundo sabe que. Ele é picado por uma aranha. E o aí, o tio dele morre e tal. Ele vira um super-herói e tal, tal, tal. É por aí. Tá, então, sem spoilers, por favor, não fiquem putos com a gente. Nos outros filmes, eu não lembro. Assim, eu lembro bastante coisa dos outros filmes, mas Eu não lembro de tanto deles explicarem o porquê que o pai do Peter, os pais foram embora. Não explicavam o que o pai dele fazia realmente. Eu não lembro se explicou. Eu também não lembro. Acho eu acho que não explicou. Simplesmente ele era criado pelos tios. Ué. E, legal, quem nunca tinha lido o gibi e não sabia da história, não sabia não, nada. Mas os primeiros filmes era meio assim, estamos cagando para a história do Peter Parker, sabe? O que importa é o Homem-Aranha. Foda-se. Olha só, olha o tio deles, o quê? É assim, é engraçado porque os dois filmes eles pegam tons diferentes. Por exemplo, esse filme, pra quem assistiu os primeiros lá, lembra que o Homem-Aranha ele desenvolve o uniforme lutando luta livre. Que é o original do gibi, a ideia é essa. Tipo, ele vai lutar luta livre, aí um cara assalta no luta livre e tal, e esse cara que ele não impede, porque ele tá putinho lá com o dono do negócio de luta livre, é o cara que mata o tio dele. Nesse aqui é um pouco diferente. Eles encostam nesse negócio da luta livre, mas só pra ele ver um pôster e aí ele tem uma ideia de fazer a roupa. E é isso. Não tem nada a ver. O cara que... ele não chega a lutar, luta livre, ninguém assalta. Mas qual dos dois é mais fiel ao gibi? Cada um é fiel do seu modo. Por exemplo, esse é mais fiel no sentido que a teia dele é ele que desenvolve. O maquinário pra soltar a teia é ele que faz. É a namorada dele, a Gwen Stacy. É mais fiel. É mais fiel nesse sentido. Agora o outro é mais fiel no sentido de... a origem do Homem-Aranha é um pouquinho mais próxima do real, aspas aqui, porque vocês não estão me vendo fazer aspas com a mão. Mas ele é fiel de cada um é fiel de um lado, entendeu? Se juntar os dois, você tem a história perfeita do Homem-Aranha. Mas eu acho que esse veio meio pra tapar os buracos do outro lado, deu pra trás. Tudo bem. Lá no outro filme eles falaram que a origem era essa, tá? Então não podemos falar que é daquele jeito. Vamos mudar um pouquinho para as pessoas ficarem pelo menos interessadas. Sim, mas eu não sei, eu preferia o mais novo. Eu gostei mais desse que a gente viu agora. Eu achei um... Eu gostei mais. Eu achei um take um pouquinho diferente no Homem-Aranha. Ele é... muito mais emocional, assim, tanto que as cenas de piada são muito poucas. Uhum. Ele ficou bem Homem-Aranha Dark, assim. Não Homem-Aranha Emo, tá? Não é Emo Aranha. Pelo amor de Deus. Esse é um Homem-Aranha, assim. Vamos pensar em Batman do Nolan. Batman do Christopher Nolan, em contraposição com o Batman do Adam West dos anos 60. Tipo, que era. Adam West era tudo colorido, não sei o quê, paf e tal. E o do Nolan é tudo obscuro, tanto que é um filme praticamente preto e branco. Agora, esses Homens-Aranha, o primeiro lá do Sam Raimi, cara, Sam Raimi fez Evil Dead. Sam Raimi adora mexer com cor, com palhaçada e tal. O cara faz tudo espalhafatoso. Esse não. Tava muito mais contido. O cara tava tentando trazer mais pra realidade. Lógico, ele dá uma escapada, assim, dá uma derrapada nas curvas ali, mas... ele fica bem próximo do real, do que poderia ser o real, né? Cara, eu gostei desse filme. Apesar que vocês vão me ver reclamar de algumas coisas, mas eu realmente gostei desse filme. Quero deixar isso bem frisado aqui. E a menina lá, gostou dela? Ah, como é que chama? Emma Watson? Emma Stone. Thompson? Emma Stone? Emma Stone? É, acho que é. Emma Watson? Não diria essa Emma Watson é o Harry Potter. É? É. Não sei. Você está ouvindo divagando com o Thiago Renato. Eu acho que é Emma Stone. Eu não lembro. A mina que fez a Gwen Stacy. Eu gostei. Achei legal, assim. Fez uma boa Gwen Stacy. Lógico, tem que fugir um pouco do quadrinho. Rapidinho. Você vai ver que esse aqui sou eu entrevistando o Thiago. Porque ele manja de Homem-Aranha e eu não manjo nada. Então vou perguntar pra ele. Pergunta pra mim, eu respondo. Então, a Gwen Stacy do quadrinho, ela é uma menina até meio fútil, assim. Ela é filha de um policial e tal, o Capitão Stacy, mas ela ela é adolescente, de colégio e tal, não sei o quê, que a história da Homem-Aranha começou moleque tinha, tipo, 16 anos. Eu não vou falar disso, tá? O destino de Gwen Stacy. Para quem conhece o quadrinho sabe qual é o destino de Gwen Stacy. Não vou falar a respeito, tá? Porque é chocante, então foda-se. Mas nesse filme ela é bem diferente, assim, ela retrata ela como uma menina super inteligente. Ela não é fútil, eu não achei ela fútil. Ela não é nada fútil, ela é super inteligente, trabalha no Oscorp, então ela é, tipo, prospecto de geneticista, trabalha com com o Dr. Connors, que é o lagarto, tá? Pelo amor de Deus, gente, é o lagarto. Parece até no trailer isso. Não é spoiler. Aliás, vocês ouviram ele virando o lagarto, porra? E achei legal, assim, ela tem uns traços mais de Mary Jane do que deveria ser Mary Jane. Você achou? Com certeza, assim, ela pegou traços da Mary Jane do quadrinho, não da Gwen Stacy do quadrinho. Porque a Mary que não Jane. É fútil. Isso, a Mary Jane do quadrinho, ela é uma menina que, meu, é bonita e tal, mais ou menos popular, mas ela não é fútil. Então ela fica amiga do Peter, porque o Peter é um imbecil que se coloca no meio pra proteger as pessoas e tal e tal e tal. É... Rapidinho, te terminando. Nos primeiros filmes, eu lembro que a Gwen Stacy ela aparece só no terceiro. Sim. E tipo, pouquinho, sim, nada a ver, ela surge. Aliás, aquele terceiro é bom esquecer, né? É, ela surge do nada e ela é super fútil. Não, ela é uma merda. É assim, os Homens-Aranha do Sam Raimi, eles têm seu mérito até certo ponto, mas eles serviram também pra meio que ferrar a história do Homem-Aranha. Especialmente o terceiro. O terceiro é, nossa, algo que vale a pena esquecer. Especial. Aliás, a Gwen Stacy participa da cena de dança do Emo-Aranha. Não, então. É foda. Então, essa Gwen Stacy é uma personagem que, assim, você se apaixona por ela junto com o Peter. Porque ela, assim, ela mostra que ela é muito romântica com ele, ela gosta muito do cara. E eu gostei em especial dela. Tem momentos que ela olha pra ele com aquela cara assim, vou dar pra você agora. Tira as calças, sabe? Tipo, essas partes são engraçadas. Eu gostei. Gostei da Gwen Stacy, gostei do Peter Parker. É, ele não é babaca, igual o Tobey Maguire. O Maguire é babaca, ele é babaca. Aquela cara de bunda me incomodava. O Andrew Garfield, ele só me parece atrapalhado. Mas combina. Combina, sim, ele tem que ser atrapalhado pra sua merda. Então é legal. O que mais? Gostei muito do Tio Ben. O Tio Ben é sensacional. Tio do O pai do Charlie Sheen. Pai do Charlie Sheen, desculpa. Meu branco. Então, ele é sensacional, assim, como Tio Ben, como mentor e tal. O tempo dele no filme é bem maior do que o do Tio Ben original. Eu tava esperando aquela frase. Ele escapa do clichê, eu fiquei também esperando. Ele não falou a frase. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tava esperando, ele não falou. Pois é, isso eu gostei, isso eu achei bem legal do filme. Falar, ó, vamos desviar do clichê que já tá estabelecido. O Tio Ben não fala com grandes poderes e grandes responsabilidades. Não fala. Mas você não sente falta da frase, assim, necessariamente. Você sente falta porque você já viu nos outros filmes e tal, e é o lema do Peter Parker. Mas nesse filme, mérito próprio, você não sente falta. Você consegue pegar tudo que o Tio Ben tem pra ensinar dali. Bem legal. Agora, vamos falar do que a gente não gostou? Pode ser. O que você não gostou do filme? Que eu não gostei? É. Não teve coisas que eu não gostei, teve coisas que eu achei meio... Eu sempre consigo captar coisas absurdas, assim, que acontecem. Nada, tipo cachorros que voam com patins foguete. O cara que tá lá, o que vira lagarto, ele cai no esgoto e do nada ele tá com um cobertor. Tipo... surgiu aquele cobertor, entendeu? Não, esgoto de Nova York. E honestamente, o esgoto de Nova York tava muito limpo. Limpo, cara. Aquela água verdinha, tipo Fernando de Noronha. Eu tava esperando passar um toroço assim, boiando, sabe? Porra, cadê a merda na parede, sabe? Não tem rato nesse esgoto. Né? Tem espaço pra montar uma casinha. Outra coisa que eu achei meio forçadinho, assim. A hora que o Peter Parker vai entrar naquela sala que tem as aranhas lá, o experimento. Que aparece no trailer, tá? Não xinguem, tá no trailer. Gente, ele entra muito fácil naquela sala. É, puta, não tem câmera no Oscorp. Não tem câmera, a segunda porta que ele entra tem as aranhas, não tem código. É. Eles filmam a porta, do lado tem um quadradinho com um monte de botão e ele, porra, entra. Não, fora que sim. Pra entrar na sala hiper, ultra, mega secreta da Oscorp, que vale milhões... E ele tem uma visão de raio-x. Não é visão de raio-x. Ele viu o cara fazer um código. Não, então, ele tem uma visão muito boa, porque ele viu de longe o código. Sim. E ele já acertou de primeira. É. E já então entrou. Não, mas o problema é assim, meu, eles botam um código idiota pra você entrar na sala. Tipo, você aperta um botão, aí você arrasta o dedo pra cá, arrasta o dedo pra lá e a porta abre. O que aconteceu com, tipo... Olha, preciso da retina pra entrar nessa sala. olha a sua digital, exato, sabe? Coisas assim. Exatamente, podia ser mais 007. Não, mais... Missão Impossível, lembra do Missão Impossível? Lá em 1997, que pra entrar na sala o cara tinha que falar William Dunlow pra passar na porta. Tem que exame de retina, exame de digital, tipo, tem um milhão de coisas. Tá, é um filme em 1997, pelo amor de Deus. Outra coisa. Por que que todas as seringas em filmes tem que ser aquela coisa bonita com capinha de plástico com o logo da marca, gente? E o botãozinho vermelho em cima pra disparar. O botãozinho vermelho. Gente, aquilo não existe. Mas é mó legal, pô. Seringa é seringa de plástico. Sim. Né? Ah, pelo amor de Deus. Mas aquela seringa é mó legal. Que ele não, usa tudo pra bem, eu só queria entender por que que toda vez que tem alguma coisa a ver com ciência ou com medicina, as seringas são todas estilizadas. Ela é estilizada pra poder ter o logo da empresa, que nem logo a... da empresa, né? Da... É. A Umbrella Corporation. Eu acabei de lembrar dela. Umbrella Corporation, então, as portas. Por que, gente? Por que não pode ser aquela seringa normal que a gente compra na farmácia? Porque essa seringa é mais legal. É mais legal. Eu defendo a seringa bizarra de filme de monstro. Eu gostei. Da seringa eu gostei. E você achou algumas coisas meio... Achei. Por exemplo, o Homem-Aranha tem um problema com a máscara dele, esse filme, que chegou a me incomodar. Porque, cara, pra quem já viu O Juiz do Stallone, ou O Juiz Dredd, se você preferir no título original, cara, o Juiz Dredd, assim, no quadrinho, ele passa o tempo todo de máscara. E aí, no filme do Stallone, ele tira a bosta da máscara uns 5 minutos e não põe de novo. Nesse filme do Homem-Aranha, meu, Homem-Aranha no quadrinho, ele é um herói mascarado. Ninguém pode saber quem ele é, porque só vão pegar a família dele. Não, não, o problema foi assim, ele vai salvar o moleque no carro, primeira coisa que ele faz, ele tira é assim... a máscara! Ele é o Homem-Aranha faz 5 minutos. Ele já vai lá, o moleque precisa de ajuda, o moleque tá berrando, não sei o quê. Vê se ele entrar no carro, arrancar o moleque, tipo, arrancar o banco com o moleque e sair, ele tira a máscara, ele tira a máscara. Já joga, já puxa ele. Então, aí eu achei que assim, o filme ficou obscuro, tipo, escuro demais, sabe? Ele podia ter feito uma piadinha com o moleque. Porque, meu, o Homem-Aranha faz piadinha, na hora do pau ele faz piadinha. E, sei lá, cara, ele fica tirando essa máscara o tempo todo, assim. Ah, o Capitão Stacy vai prender o Homem-Aranha, vai lá, arranca a máscara, e, tipo, foda-se. Teve uma coisa que eu achei meio bizarra também, que o lagarto parecia que ele tava sorrindo. Ah, não, aqueles dentinhos do lagarto me incomoda. Aqueles dentinhos dele falando, assim, mexendo o lábio. Pensem assim, ouvintes, por favor. Ele é um lagarto gigante, tipo um dinossauro, e a boca dele, ele tem dentes de humano. Tipo, é uma boquinha de gente, assim. Isso. É, puta, é bizarro aquilo. E a hora que ele... vou ter que falar. Ele sai lá, ele entra na escola, ele deixa o avental dele pra trás. Isso. Aí depois na outra cena ele tá com o avental. Ele tá com o avental de novo, ou seja, ele foi pro esgoto, foi lá, arrumou um avental que também não servia, né? Botou e rasgou inteiro, assim, e pra ficar num look legal, né? Nossa, um lagarto de avental. E por que que ele pôs aquele avental? Não, ele queria se disfarçar? Não, não, eu entendo assim, ele tá de avental, porque o Dr. Connor estava de avental quando transformou. Mas ele tirou o avental. Não, o avental rasga quando ele sai do buraco no então, chão. Então, acontece tudo aquilo, aí filma. Sim, tem sim, uma sim, cena sim, que sim. Filma o buraco, o avental tá lá penduradinho num cabide, praticamente. É. Né? Na outra cena ele está vestindo tá avental. De avental de novo. Por que ele vestiu o avental? Ele queria parecer. Não, é pra lembrarem que ele é um doutor, é isso. Então foram essas coisas que me incomodaram. O que mais me incomodou foi o cara achar um cobertor no meio do esgoto de Nova York. Não, o que mais me incomodou. Ele cobertor tem seus preto, momentos. Lindo, é assim, lindo não, tipo, bem cuidado, sabe? Outra coisa, o Homem-Aranha tá lá no esgoto, aí ele vai lá, sobe no quarto da Gwen Stacy e não tem nenhum fedorzinho, né? Tipo, ele não tá fedendo a merda, cara, porra, momento ideal pra fazer uma piada, tipo, ele abre a janela, vai falar com ela, nossa, acabou de sair do esgoto, fedor. Ela, nossa, você precisa de um banho, sabe? É. Qualquer coisa, pelo menos uma, tirar um pouquinho dessa seriedade excessiva, você perde um pouquinho do Homem-Aranha quando você faz isso. Cara, é assim, gente, filme... como eu falei no começo, a gente gostou. Eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Mas tem essas coisinhas que podia ser diferente. É, por são exemplo, coisas que te tiram do filme. A cena do lagarto no esgoto, que eu volto a repetir, não precisava daquele cobertor. A gente podia muito bem ir pelado, sei lá, pra mostrar. Ah, não, mas aí a política dos Estados Unidos, filme de super-herói. Tem, não pode mostrar nem a sombra de uma bunda, sabe? Nada. Tipo... Não, tá. Então, meu, é bom. gente, juro pra vocês, é um filme muito bom. É bom, é bom. Só que tem momentos que você para e fica, caralho, por que, que o Homem-Aranha não fica de máscara? Ele fez o bagulho pra ele poder enxergar, pra poder se disfarçar, e ele tira a cada 30 segundos. Fora que ele é uma porra louca. Tem uma hora que ele sai, assim, acabou de descobrir que ele tem superpoderes, mataram o tio dele, ele sai pra dar porrada na galera na rua, sem máscara. Sem baixar um gorrinho na cabeça, nada. Ele sai, tipo, olha pra mim, tô na luz. Soco na cara, sabe? É, mas o que eu entendi foi pra dar continuidade na cena que ele acha, que ele cai lá no negócio de luta livre, que ele vê que ele precisa de uma máscara. Não, ele podia estar com um gorro... Precisa, é o contexto, entendeu? Não, sair sem máscara. Eu sei, mas ele podia estar com um gorro preto. Aí ele cai, aí ele olha aquele posto e fala, porra, essa máscara é melhor que a minha, sabe? Ah, faz, sim. Não. Fora que ele é um puta de um costureiro, fala sério. Né? Homem-Aranha devia trampar de estilista, cara. Porque, meu Deus. Não, mas ele comprou o colete na internet. Como assim ele comprou o colete? Você não viu ele procurando na internet os coletes? Sim, mas como que ele tingiu? Como que ele botou aquela aranha no peito? Na verdade, ele só tingiu a aranha. Não, mas ele fez. Ele tingindo a aranha. Do lado. Não, mas ele silca aquela aranha. Beleza, tudo bem, mas tem uma faixinha na calça. Não, às vezes o modelo do colete já era assim, ele só tingiu a. Como que ele fez aquela máscara? Então, a máscara... De que material? É, então, pois é. Às vezes é um colete que tem aquele gorrinho assim, ó. Isso. É, você nunca viu? Tudo bem, mas de inverno. O gorrinho não desce até a frente do rosto, né? Ninguém tá descendo... Então. Ninguém desce o deluge lá, daquele trenó maluco, com o vestido do Homem-Aranha. Não, podia ser muito louco. Né? Time Homem-Aranha. Nossa, ia ser muito legal. Bom, mas... Coisa interessante, o diretor do filme chama Mark Webb. Web, teia em inglês. Contrata o filme só, o cara só pelo nome. Ah, né? E aparece o Stan Lee tão bonito. Aparece o Stan Lee. Acho que é talvez a melhor aparição dele, assim, que você mais ri. É a mais inesperada e a mais engraçada, eu achei. Não, inesperada toda ação, assim, mas nessa ele não, tava. Não, eu não tava esperando naquele momento. É, então, ele tá no meio de uma cena de ação, assim, ele aparece, ele não fala nada, como normalmente deveria ser. E, cara, ele entra em cena e você fica chorando de rir, porque você presta atenção nele e depois você fica prestando atenção no fundo, porque é o Homem-Aranha brigando com alguém, assim. É sensacional. Eu gostei. Sei lá, eu gostei bastante desse filme, mas o finalzinho me deu uma incomodada, assim. Qual finalzinho? Ah, pessoas, tem uma cena no meio dos créditos, tá? Então, se puderem evitar sair do cinema direto. Não é uma cena que vai mudar nada na sua vida, mas é mais ou menos interessante. No final do filme, o Peter promete uma coisa pro pai da Gwen Stacy. E a última frase dele do filme é basicamente ele descumprindo essa promessa. É, ele mandou o pai dela se fuder. Sei lá. Eu achei meio ruim, sabe? Tipo, ah, porra, mas o cara não é senhor caráter. Né? Agora não é mais. Foda-se. Ah, porque ele gosta dela, entendeu? Ah, tá. Poderia ter sido melhor feito, assim. Gostei, mas tem seus pontos. A porra da máscara me incomodou pra caralho, assim. E o Lagarto, meu, não achei ele um... Desde o começo, tá? Desde o quadrinho, eu nunca achei o Lagarto um bom vilão. Ele é um vilão meio merda. É que eu acho que, assim, eles tiveram que fazer no primeiro filme, não fazer o Duende Verde, que foi o primeiro. Foi o primeiro, que é o vilão clássico do Homem-Aranha. Porque se eles fizessem de novo, eu acho que ia ficar muito cópia, entendeu? Ah, bem, mas o Homem-Aranha tem uma porrada de vilão, cara. Não precisa ser o mais bucha, que é o Dr. Bom. O Dr. Connors, em tese, tem relação com a família dele, tá? Dá pra entender porque que os caras puxaram ele. Então. Mas não precisava, sabe? Preciso. O Homem-Aranha tem uma porrada de vilão. Tem o Escorpião, tem o Rhino, tem o Electro. Tem uma porrada de vilão aí, legal. Que é mais interessante que um cara que vira um lagarto gigante, sabe? De jaleco. Lagarto eu de jaleco. Eu acho que tentaram... Só uma coisa. No quadrinho, o lagarto, ele fica, tipo, de calça, de camiseta preta e jaleco. Então ele não fica essa coisa, ah, estou de jaleco, olha, rasgou, sabe? Não, ele fica vestido, é mais ridículo ainda. O lagarto foi pra ter o link com a história dos pais dele, entendeu? Ah, pra tentar explicar o porquê, o que que aconteceu. Por isso que eu acho que foi o lagarto. Se colocasse em outro vilão, talvez não tivesse uma coisa que conectasse com a história dele. Sim, mas ele, assim, eles tentam relacionar e acabam não relacionando. Porque lá pro meio do filme você já tá cagando pra história dos pais dele. Porque pensa, o que aconteceu com os pais dele? Eu acho que caiu o avião lá, não foi? Não, caiu o avião, tudo bem, mas tem uma trama por trás, que até o só uma coisa. Eu tenho um cientista, cara, que é tipo o Apu dos Simpsons, puta que pariu. Ele é indiano e, meu, ele fala igualzinho o Apu. Ele é indiano. Mas não é tudo indiano que fala. Meu, o cara que faz a voz do Apu não é indiano, é um americano imitando um indiano. E esse cara fala igualzinho o Apu. Eu tava esperando ele, falei, thank you, come again. Tava esperando ele. Ele conversa com o Dr. Connors e tal, eles dão a entender claramente que tem uma trama por trás da morte dos pais do Peter. Ninguém fala que trama é essa. Lógico, tudo bem, os caras podem estar usando isso pra preparar pra um segundo filme, porque eles ficam relacionando Norman Osborn o tempo todo. Ah, o Norman Osborn não aparece o rosto, tá? Pra quem tá esperando o Willem Dafoe aí, não aparece o rosto. Ele tá na cena do meio dos créditos lá depois do filme. E, sabe, fica chamando ele o tempo todo, falar, meu, deve ter uma trama mega tensa por trás disso. Ninguém contou. E eles fazem você meio cagar pra isso. Não é, por exemplo, ah, o tio Ben morreu. E com a morte do tio Ben, você acompanha o crescimento do Peter Parker, do Homem-Aranha também, que ele começa caçando a pessoa que matou o tio dele. Depois ele para de caçar. Não, ele não para de caçar. Porque na conversa que ele tem lá com o Capitão Stacy fala, ah, esse Homem-Aranha é um vagabundo, não sei o quê. Ele só caça pessoas do mesmo tipo. Então, são todas pessoas parecidas. Por quê? Porque ele tá caçando o assassino do tio dele. E aí ele vira e fala pro Peter, ele não tá ajudando as pessoas, porque ele tá caçando só um tipo de bandido, merda. E aí ele fala, realmente, eu preciso ajudar as pessoas. E aí ele cresce. Aí ele cresce como herói. Ele fala, não vou ficar caçando esse cara. Eu vou ajudar as pessoas de verdade. Crescimento, beleza. Agora tem uns pontos de história aí que você perde. Sei lá. Eu gostei do filme, mas ele me atrapalha um pouquinho. Então, mas... E aí, quantas estrelinhas você dá? Cara, apesar de nossa tabela, pelo menos pra mim, ela ser totalmente inventada e não valer pra nada, porque vocês viram, eu dei 12 pra Prometheus, eu dei 4 pra... Deu 3 pro Madagascar. Não, deu 4 estrelas pro Madagascar. Tipo, forever, assim. É só pra vocês terem uma ideia. Por isso que eu sempre situo a minha nota. Tipo, Madagascar quase cumpriu minhas expectativas. Agora, esse filme... eu falei na abertura, eu tava com medo desse filme ser uma merda. Eu juro pra você que eu tava com medo desse filme ser uma bosta. Porque, vai ser tipo chato pra caralho, vai ser mega dark. Vão usar os mesmos efeitos de videogame do Homem-Aranha original e tal. E na realidade isso é bom, ele é um filme muito bom. Tipo, eles pegam a trama e tal, te convence, apesar de ter um vilão que não me vendeu assim. Mas tem uma dificuldade pra fazer vilão bom, né? Não é isso. Quem fez outros vilões foi o Sam Raimi. Agora, esse vilão, eles escolheram mal. Eles escolheram, ele vai ser tipo um vilão pra ajudar na trama. Então ele não é um vilão necessariamente poderoso. O Homem-Aranha praticamente nem consegue lutar com ele. Então, assim, ele é um vilão que não é chamativo. Ele foi mais por efeito de trama. Apesar do vilão, é um filme muito bom. Eu acho que o Andrew Garfield é um puta de um ator. Ele encarnou o Peter Parker de verdade, assim. Ele passa aquela aura de sou um babacão. Não um babacão no sentido Tobey Maguire. Tipo, eu sou muito desastrado, sabe? Por exemplo, toda vez que jogam uma bola pra ele, devolve a bola, ele faz merda. Tipo, ele mostra os superpoderes dele sem querer. Tem cenas muito boas, assim, dele tentando escovar o dente quando ele descobre que ele tem super força. Que aí ele aperta o tubo de pasta, voa toda a pasta no vidro. Aí ele vai tentar abrir a torneira, arranca a torneira, vai tentar abrir a porta, pegar a toalha, quebra a maçaneta e tal. Ele tem cenas muito engraçadas, que ele te passa essa questão do, meu, eu sou desastrado, mas eu sou um cara com um bom coração. Então, assim, Homem-Aranha realmente me vendeu. Foi um excelente Homem-Aranha, excelente Gwen Stacy. O elenco tava muito bom e tal. Até o Dr. Connors, não o Lagarto, ele é um bom ator, aquele cara é muito bom ator. Então, cara, eu gostei muito do filme. Tem algumas coisinhas aí que precisa só ter aparado umas arestinhas, mas... então, não sei, vou dar 8 estrelas de 10. Melhorou, acho que você dá. Não, tá bom. 8 estrelinhas de 10 tá bom, porque ele você sai satisfeito do filme, sabe? Não é a maior obra-prima do cinema e tal, mas você sai satisfeito. Não é Prometheus, mas você sai satisfeito. E você, quantas estrelinhas no escuro você dá? Eu vou tentar ser mais simples, tá? Desculpa. Enrola muito pra falar suas estrelinhas. É o Homem-Aranha. Né? É o manjo. Ó, de novo, como eu não li os gibis e eu tinha visto de outros filmes. Eu gostei do filme, gostei mais do que os outros, achei que ficou diferente, assim, né? Outra visão. Os efeitos especiais eu gostei, né? foi bem legal, a roupa dele. Acho que eu dou 8 também. 8 também? 8. Então... O vilão, ele... Eu falei pra você, é difícil fazer vilão. Tá difícil um vilão bom, ultimamente. O Coringa. É, o Coringa só. Coitado, morreu, né? Sim. Ah, vamos ver agora, né? Vai vir o Bane aí. É, então. Vai um Vingadores aviltanos. Isso. Ah, o Loki foi um vilão bom. Vilão excelente, excelente, excelente. Mas eu gostei da Gwen Stacy, eu achei que ela não ficou fútil e sem graça. Por não conhecer a história. Uhum. Mas eu gostei. Eu dou 8. 8. 8. Ótimo. Pessoas, assistam o filme, é um bom filme. É, vale o seu ingresso. É muito divertido e não é porque eu sou fanboy de super-herói, mas... E eu tô aqui de paraquedas. Eu falei, tô entrevistando ele, né? Mas é um bom filme, é um bom filme de verdade, assim, é bem feito, bem redondinho, bem construído. Esperamos o Andrew Garfield como Homem-Aranha nos Vingadores. Será? Eu espero. É um rumor aí que tá rolando faz algum tempo já. Então tá bom, galera, é isso aí. Nos digam o que vocês acharam do filme, se vocês querem ver, não querem ver. Se vocês acham o Andrew Garfield um bom ator ou não. A gente é burro porque a gente acha o Lagarto um vilão de merda. Mas é isso aí. Ele fez Facebook, né? O filme do Facebook. Fez? É, ele era o cara brasileiro. Ah, o Andrew Garfield. É. Ah, ele faz o Eduardo Saverin. É. É, então. É, tá bom. Ele é um bom ator. Então é isso aí, galera. Nos digam o que vocês acharam e passem para os amiguinhos, esse podcast é legal. A gente se diverte com ele. Até mais. Tchau. The pig tracks get on the ceiling. Spider pig, spider pig, does whatever a spider pig does. Can he swing from a web? No, he can't. He's a pig. Look out, he is a spider pig.